Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Pode chorar, pode dizer não, você tem todo o direito de não gostar. Você não tem que aceitar tudo, permita-se ser quem você é. Não aceite qualquer condição, compreenda seus limites, goste de quem você é. Saiba negociar, aprenda a jogar, perceba que autenticidade gera autenticidade e por isso exige coragem da parte de quem é verdadeiro. Nunca deixe de lado seus sonhos, persiga-os e jamais desista de tentar. Se não der certo de determinado jeito, faça diferente. Tente o novo todo dia e se não houver mais saída, medite. Aprenda a pedir ajuda, reconheça os pontos fortes de outras pessoas. Ouse ser feliz todo dia, não pratique a arrogância, pois ela te impede de tentar. Se cair, levante. E após a queda, não finja ser aquilo que não é. Nem mascare os acontecimentos, aceite sua condição, aprenda a ser forte. Mudanças não são aleatórias e os ventos vêm em direção àqueles que possuem potencial. Encontre suas virtudes, admita seus valores e explore suas forças. Dê o seu melhor naquilo que escolheu fazer, faça bem feito e ame o que faz. Seja inteiro no presente, ame profundamente, seja genuíno com você e com aquele que escolheu para fazer parte da sua vida. Compreenda que quando você mente, é só você que perde. Por isso, esteja sempre do lado da verdade. Não se reprima em quaisquer circunstâncias. Seja você quem você é, não ignore seus desejos, aceite os limites, mas respeite seus anseios. Vá em busca daquilo que te move, não abandone um amor verdadeiro em troca do que é passageiro. Seja real, seja leal, seja autêntico. Não mascare jamais suas cicatrizes. Faça dela sua fortaleza, enriqueça as linhas de sua história com episódios de esperança incríveis. Para isso você precisa arriscar, arriscar sempre, tentar o novo todo dia, mesmo que seja difícil. Pense pelos obstáculos, passe pelos obstáculos e se preencha de amor próprio. Viva um amor de verdade, seja você o autor da própria história, não se perca de você. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.